Antes de começarmos o episódio de hoje, vamos deixar-vos aqui os links para nos seguirem nas redes sociais e nas aplicações de podcast. Portanto, podem encontrar-nos em Instagram em odd_bullet, no Facebook em oddbullet e na Mixcloud, Spotify e Apple Podcasts com o nome de PodBullet. O tema de hoje tem início em 1976, na Irlanda, quando um jovem músico decide colocar um anúncio na escola para tentar reunir um grupo de pessoas com quem pudesse formar uma banda. Inicialmente era um quinteto chamado Feedback e pela primeira vez tocaram ao vivo com bilheteira em 1977. Decidiram pouco depois mudar o nome para The Hype. Em 1978 voltam a mudar de nome e adotam aquele que viria a ser o definitivo e passam ao quarteto que conhecemos hoje, Larry, Paul, David e Adam. Estima-se que terão vendido entre 150 a 170 milhões de álbuns desde 1980 e receberam o primeiro de 22 Grammys em 1988. Autores de 14 álbuns e algumas das mais irreverentes e icónicas tours de sempre, hoje vamos falar de U2. Yeah! Diogo, tens 57 minutos. Vamos começar então. Portanto, o episódio de hoje é um episódio de autoerotismo e autossatisfação. Sim, até porque vou falar assim nos álbuns todos. O Diogo vai falar com a voz isso de Ricardo. Isso é um bocadinho como ele fala no Love is Blind, não é? Sim. In bem, if you wear that velvet dress. Bem cidadão, bem taradão. Vamos começar pela... uma pequena nota introdutória. À minha brilhante introdução. À minha brilhante introdução, que é muito boa. À minha não há. À tua, que é muito boa introdução. Devo dizer que é a minha banda preferida e este episódio vai determinar a minha continuidade no PodBullet. É só para anunciar como isto vai correr, vai determinar como é que vai ser o futuro. Já escreveste a carta de missão. E a tua é merda. Já tiveste o meu disclaimer, portanto não podes dizer que não vieste avisar. É verdade. Estou pronto para as vossas balas. Vamos começar então. Começamos bem. Quem começa é o nosso grande... Eu queria só dizer que o nome Feedback e o nome da Hype são nomes muito mais apropriados àquilo que é a banda do que propriamente YouTube. Especialmente Hype. Até porque o e Feedback também. Eu gosto especialmente de O Doce. O Doce é muito bom. Porque eu tive que ouvir documentários e entrevistas em espanhol e era O Doce. Interessante, em espanhol. Okay. Então ele diz 1, 2, 3, 14. Que é um grande som. Estamos a avançar muito anos. Estamos já na parte melhor, né? Estamos na começamos a dizer que vamos. Quem começa é o nosso amigo Grigri. O nosso amigo Grigri, que começa pelo boy. Começa como com é um boy. Boy. Boy de 1980. Perdão. Começa logo. Fantástico. Eu não sei o que é que ia dizer. E pronto, já está. É um resumo de YouTube. Ok, vai. Eu vou tentar ser... É um resumo de quê, André? De YouTube. Ah, de YouTube. De YouTube, é um resumo de... Eu vou tentar ser o mais justo possível. Correto. Com o disclaimer de que eu não gosto de YouTube. Correto, sim. Pronto. Este álbum é menos mau do que eu pensava. Pronto. Já não é mau. Devo dizer que... Lá está. Mas isto é uma continuidade desde que começamos a fazer programa, quando estou a fazer pesquisa. Só aí é que ouço, de facto, um álbum de uma ponta à outra. Acho que isto já tinha dito, mas pronto. E, portanto, este álbum, ainda assim, não é tão mau como eu pensava. Portanto, expectativas lá em baixo. Foi gravado no Windmill Lane Studios. Sim. Que é no Podemos Tanker. Só falar sobre as fotos super sexys que estão na contracapa do álbum, sim, também. São fantásticas, sim. A começar pela criança com as costelas todas à mostra, mas está-se bem. Sim. A criança que é filho de um... A criança da capa do boy. A capa é icónica, todos conhecem esta capa. Ele é filho de um amigo deles. Etíope. Não, que ele é bem... albino, é um etíope albino. Devia ser processado, porque claramente o miúdo não está a comer. Não, mas o miúdo mais tarde aparece... Não, ele está aqui quase a comer as mãos. Não, é assim tão mais tarde, né? Porque aparece no War. Em dois anos depois ele aparece na capa do War e já com um ferimento na boca. Também é ele. É ele, sim. Com um ferimento na boca, portanto, entretanto, o miúdo foi vítima de violência. Isto é exploração infantil. É, sim. Além de violência. É uma banda que começa com exploração infantil. Logo com os temas ativistas, não é? Sim, sim. Santa paciência. Está bem. Pronto. Então o que é que tu tens a dizer sobre o Boy? Olha, eu tenho uma música muito interessante para destacar. Tens uma música? É uma, sim. Das como 11. É? Posso tentar adivinhar? Podes. A música chama-se The Electrico. Não. Ok. Ah, tens mais 10 tentativas. Não. Como é que se chama a música? Out of Control. Out of Control, ok. Ainda okay. Gostas dessa música? Gosto de bastante. E vou-te contar uma história muito engraçada sobre essa música. O Out of Control foi. Conta-nos. O primeiro single de sempre do YouTube foi o Out of Control. Apesar da primeira música no álbum é o I Will Follow, também muito boa. Mas a música que eles lançaram como single primeiro foi o Out of Control. E ainda hoje eles tocam essa música recorrentemente nos concertos. Uma pequena coisinha sobre o Boy. O álbum Boy hoje é considerado um dos melhores álbuns de estreia. Por quem? No geral, por uma razão muito simples. O Boy é escrito quando os U2 tinham, entre os quatro membros, 17, 18 anos. E os temas com que o Boy fala, nomeadamente a passagem da adolescência, o aceitar a morte e... o confronto com aquilo que foi um passado, um crescimento complicado, e são experiências pessoais, muitas delas do Bono. Do Bono, sim. Para um miúdo com 18 anos, vamos tentar localizar a questão, um irlandês de 18 anos... maltratado na infância, não foi? Sim. É um álbum extremamente maduro para uma idade tão precoce, ou seja, não é uma coisa que se associa a um álbum de estreia de uma banda, fazer um álbum com este tipo de temas. E o som dos U2... apesar de muita gente achar que, pronto, mais tarde, é facilmente reconhecido, a verdade é que o som dos U2, logo desde o primeiro álbum, já encontras ligações que ainda hoje ouves. Eles criaram aqueles samples de guitarra, exatamente, do duet, os sinos. Aquela voz icónica do Bono, que, pronto, aqui ele tinha a voz de adolescente, exatamente, que hoje em dia ainda tem, 50 anos depois. 50 anos depois. Ainda tem essa voz. Eu acho este álbum muito interessante. Não, eu compreendo que não seja, porque é muito alegre e muito batidas e muito jovial e não sei o quê, mas de onde eles vinham em termos musicais e mesmo daquela Irlanda muito cerrada e muito séria e com os problemas que tinham com o Reino Unido e tudo, não era um período bom para ser uma criança, para crescer naquele ambiente. E a música deles, já logo no primeiro álbum, é uma música que inspira, ou que pelo menos tem um ponto de vista positivo. Ele aqui já era alcoólico? Isto é uma pergunta séria. Eles são os quatro alcoólicos, são irlandeses. Certo. Mas só um deles é que falhou um show, não é? Começaram a beber aos 9 anos, sim senhor. Aos 9 anos. Aos 9, então, aos 7. Não vamos baixar ainda mais. Mas, de facto, o Bono teve um problema com álcool, não é? Teve. E é já nesta fase ou é depois? Não, é posterior. Depois. Ele era só o hooligan na escola. Ele vinha para a escola, espetava agulhas nos braços e entrava na sala de aula com agulhas espetadas nos braços, porque era... Isso não é um hooligan, isso é um emo antes do seu não, tempo. Não, mas não era emo, não era demanda emocional, era mesmo para ser expulso. Ele era um bocado... só queria fazer merda. Pronto, basicamente. Sim, senhor. Ele, quando entra na banda, ele primeiro queria ser guitarrista. A ideia dele era, eu vou tocar guitarra. Se calhar devia. Não, porque ele não sabe tocar guitarra. Mas ele é boa verdade, quando começaram nenhum deles sabia nada, não é? E eles admitiram, disseram que se chamavam feedback só para... que era o único termo que eles conheciam. Exatamente, portanto. Sim. Okay. Depois passou para manager, o Bono. E finalmente, como não havia mais ninguém para cantar, ele foi encaminhado para... Isso explica muita coisa. Por acaso explica, nomeadamente que ele é uma das melhores vozes de rock de sempre. Mas foi que progressivo. De acordo com quem? Isso é genérico, com qualquer pessoa que entenda minimamente de música. Portanto, tu não. Menos é claro. Menos é claro. Sim. Só tens esse highlight? Só. Só que era suposto ter mais. Era suposto ter mais. Não gostaste do Electrico? Eu vou-te dizer uma coisa. Este álbum, aliás, somente este primeiro e o segundo, eu defini como músicas que nunca mais acabam. Tem, são músicas curtas. Sim, mas são tão chatas que nunca mais acabam, pá. É sério, eu não estou a usar. Stab in the heart. O War depois já corre um bocadinho melhor. Pronto. Mas o War, para si, o War já é um álbum diferente. Pronto, pera. Pronto, agora vamos àquilo que é... Espera aí, tens a tua música da tua fase é pá, o Diogo, tiveste claro uma que... Sim, é só essa, é só Out of Control, é que vamos passar. Vamos passar Out of Control? Vamos, um bocadinho. Pronto, não sei o que é que... E foi isto. Vamos passar ao October, o October que é de 1981 e tem uma história minimamente interessante para contar. É que desapareceu em 1981 uma mala que continha as letras todas para as músicas do álbum October. A mala é essa que voltou a aparecer em 2004. Sim, letras e música. E pauta mesmo. Sim, isso nota-se perfeitamente. Porque este álbum é francamente mau. É, sim. É péssimo. E foi lançado em outubro. Desculpa. Claro. Obrigado. Eles gostam muito de lançar álbuns em outubro e em novembro. É a melhor altura para ouvir YouTube. Quando estás deprimido com o tempo e queres continuar a deprimir. Olha, que entre YouTube e músicas de Natal, não sei. Mas pronto. Ouvir o One e a Mariah Carey. Acho que deve, não é? Deve ser preferido Mariah Carey. Não, mas imagina as duas coisas em duas versões comerciais. André, é claro que tu preferes Mariah Carey. É porque, o que é que isso quer dizer? Eu depois explico mais tarde. Ok. Um dia destes. Ok. No October eu destaco a música Rejoice. Sim, sim, confere. O que é que me tens a dizer, Diogo? Eu estou aqui em conversa com o Diogo, eu não falo com mais ninguém. Sim, sim. Não, até porque estou obrigada. Não, porque é muito simples. O André só vai falar de um álbum e a Marta vai falar da melhor coisa. Espera, que eu vou falar de um álbum, eu pensava que era só uma música. Vais falar tu de não música estás de um a rapar? Não. Não, não comas o microfone. Isto é demo track para o meu álbum. O October tem. Eu concordo contigo. Eu vou fazer um pouco de. Nesse diz, de meia culpa. Diria. O October tem essa condicionante que a gente falámos. Que nós falámos, aliás. Porque o álbum estava escrito, eles tinham um projeto para um segundo álbum. Porque o primeiro teve sucesso. Soltou-os um pouco. Mas o segundo álbum, que é sempre aquele álbum complicado de seguir quando o primeiro tem algum sucesso, eles retraíram-se, ou seja, o objetivo deles com o October era explorar um pouco aquilo que era o seu crescimento, que era religioso, sobretudo porque eles são os quatro meninos católicos. Uhum. O Adam é um bocado natureza. É mais normal, okay. Sim, mas é demasiado, pronto. Sim. Mas o Larry Mullen, o Bono e o The Edge são pessoas profundamente católicas, mesmo tendo em conta o seu crescimento. E o October é um álbum que explora essa vertente. Teve esse ângulo porque, de facto, eles tiveram de reescrever o álbum, assim, um bocado à pressa, para cumprir prazos. E o álbum não tem músicas muito catchy. Tem uma ou duas que eu, por acaso, gosto, nomeadamente o Gloria e o October. Abomino essas duas. Pronto, mas irritaram-me. O resto do álbum não é... Eu não achei cativante, mesmo enquanto eu Die Hard fan, eu não achei cativante o álbum, passo sempre esse álbum à frente. Okay. Mas, não bate muito porque eu percebo qual é que era a orientação deles, eles quase tiveram para deixar os U2 nessa altura, o Bono e o Edge. Se calhar deviam. Mas, há aqui um padrão, não é? Em termos de letras. Sim. É tudo super... com consciência social. Sim, sim. Religiosa, guerra... Sim. Consegue explicar isso? Mas isso é... É um interesse do Bono... Para melhor ou para pior, e o Bono tem... O Bono, agora fora brincadeira, o Bono tem várias facetas, não só em termos vocais, mas também em termos de aquilo que ele é na postura dele enquanto rockstar. Ele, durante os anos 80, e nós vamos falar um pouco sobre isso, ele foi muito preachy. A ideia dele era ser preachy, mas na altura era um preachy bom, porque o que ele estava a defender eram coisas que eram verdadeiramente importantes de serem faladas. Tudo o que se passava na Irlanda, mas não só. Ele falava do apartheid, falava de... Tanto que ele enfiou-se no Live Aid. Né? Enfiou-se no Live Aid, foi ameaçado pelo IRA, porque ele... mais tarde vamos falar sobre isso. Porque a banda era política, mas era uma banda política que tinha cuja consciência era algo que tu te podias identificar. Porque eram coisas realmente importantes que deviam ser faladas. Mas não era uma banda preachy em termos de música, era mais ele, os discursos dele. Eles que é uma coisa que ainda se mantém. E mantém-se, mas houve ali um período em que eles gozaram com eles próprios. E essa era o facto dos YouTube serem interessantes para mim é que a banda nunca foi só uma coisa. Por terem mudado tanto, por serem tão camaleónicos, tu consegues pegar neles numa altura qualquer e mantens ali os 3 ou 4 lugares comuns, tens essa consciência social, tens esse ativismo, tens essa inspiração religiosa, que é muito presente, mas depois também tens outras coisas. E pronto, acho que era isso que... Sobre o Bono era isso que eu queria falar. Diz alguma coisa, Marta? Não. Eu vou deixar os meus comentários do Bono um bocadinho mais para a frente. Ah, também. Para quando falar já a seguir. Para quando falar já a seguir, sim. Não, porque ainda te falta um álbum. Falta-me um álbum. Ok, e deste queres ouvir alguma coisa? A Rejoice. Quer dizer, não há muito. É que só há uma, não é? Ok, vamos passar então ao War, de 1983. É aqui que surge talvez o primeiro grande single do U2, Sunday Bloody Sunday, sobre os conflitos na Irlanda, na Irlanda do Norte. Um conflito em específico. Sim. Marta, querias dar uma coisa? Ia fazer uma piada muito má, mas esse conflito é sobre um atentado que houve no domingo de Páscoa, não foi? Precisamente. É isso, não é? Sim. As tropas inglesas dispararam sobre civis. Ainda era, exatamente. Mataram 20 e poucos civis. Sim, mas eram irlandeses. Sim. Estava tudo bêbado, não faz nada. Isto vai ser bonito quando fomos à Irlanda. Já fui à Irlanda. Quando é que vamos à Irlanda? Vamos ver. Ok, aqui vamos inovar. Eu tenho mais uma música para destacar, além do Sunday Bloody Sunday. Sim, sim. Que essa é a primeira música do álbum, não é? Essa é a primeira música do álbum. Então, a segunda música do álbum chama-se Seconds e eu gostei. No Seconds? Yeah. Ok. Mas então tens 3-3, também gostaste do Surrender. Eu não disse isso. Disseste. Aliás, tenho um registro e já seguiu para os meus advogados. Já puseste no Pornhub. Já pus no Pornhub. Não está no chat. Não está no chat. Então se calhar fiz. Mas o Second sim, também. E o New Year's Day, porque muita gente continua a querer tocar essa música na passagem de ano, quando a música não é de tudo menos a passagem de ano. É um bocadinho como usar o One em casamentos, não é? Exato, precisamente. É perfeito. O One com uma música sobre ruptura e eles usam música nos casamentos. Tem várias interpretações, não está bem definida, mas. Mas a mais comum é porque era um período de cisão entre eles também, portanto. O Sunday Bloody Sunday, que hoje em dia é aquela música, toda a gente conhece, ou a guitarra, ou a bateria, ou a letra, toda a gente conhece essa música. Ou o Bono a gritar Sunday Bloody Sunday. Mas lá está, este é o fenómeno do overplayed, que é esta música, objetivamente, é uma música muito bem construída, não só nessa progressão toda. Mas o facto dos U2 terem-se tornado tão massificados, o Sunday Bloody Sunday perdeu aquilo que originalmente era o objetivo. Era uma música sobre. Estás-me a dizer que o Sunday Bloody Sunday é o All I Want for Christmas Is You dos U2? Mas é um All I Want for Christmas sangrento. Não, em termos de repetitivo e. É overplayed porque ficou democrático. Essa música passou a ser não sobre a Irlanda, mas sobre qualquer conflito que na altura eles quisessem discutir. Mas gostaste do War? Achas que é uma progressão natural? Acho que é uma progressão natural, mas também tenho noção que a partir daí vai ser sempre a descer. Não. É ao contrário. Desculpa, é ao contrário. Calma. A partir daí é sempre a subir. Depois é que vamos descer. Então é sempre a subir. É. Bom, ok. Não. Até ao meu último álbum, segundo o Diogo, assim, sempre a subir. É verdade. Pronto. Nós estamos seguros, estamos safe até 97. A partir daí. Estás a ser generoso, mas está bom, a gente já lá chega. Pronto. Tu não lá chegas, sou eu que vou lá chegar. Não, mas eu posso dar posso comentar sobre coisas. Mas um bocadinho afastado do microfone. Mas podemos ouvir a Seconds ou não? Podemos, sim, senhor. Pronto. Tá bom. Estou farto de falar. Não vou falar nada. É porreiro. Em 1984. Uau! E agora o André vai falar do livro do George Orwell. Então, em 1984 temos o The Unforgettable Fire. Este álbum é importante por muitas razões. A primeira, e acho que a primordial, é por causa de um senhor chamado Brian Eno. Sim, sim. O Brian Eno é basicamente o responsável pela fase boa dos U2. Sim, é verdade. E foi o primeiro álbum em que ele colaborou com os U2. Ele na altura trouxe o sound engineer dele, o Daniel Lanois. E no início era ele quem ia tratar dos U2, entre aspas. Yeah. O Brian Eno ia só supervisionar, digamos. Mas depois ele teve algum interesse e envolveu-se na coisa. O Brian Eno, para quem não conhece, fez parte dos Roxy Music, fez parte de... É um gajo que é muito influente na música, porque está sempre a evoluir com os tempos, nunca parou no tempo. Ainda hoje ele está à frente de todas as vagas da música pop. E ele foi muito importante para então começar esta espiral positiva e crescente dos U2. Este foi o primeiro álbum em que já há um sucesso comercial bastante considerável. Sim, o War teve algum sucesso comercial, sim, mas muito também devido às performances ao vivo que eles depois fizeram. Mas o primeiro álbum, sim, que rebenta é o Unforgettable Fire. Mas este marca, primeiro, o início da música, não é ambiental, como é? Atmosférica. Atmosférica, é isso, sim. Desculpa. A música atmosférica, que vai marcar toda esta fase dos U2, de uma maneira ou de outra. Sim. E não só introduz este estilo, como então tem o sucesso comercial, que vai então abrir portas para depois o que vem aí. Eu deste álbum quero destacar duas músicas. Já agora te referi que este álbum e os outros eram todos gravados na Irlanda, basicamente. Sim, sim, sim. Deste álbum quero destacar o Pride. Ai, meu Deus do céu. Pride é uma boa música. É a única música nesse álbum que eu estou um bocado saturado. Sim, mas agora pegando no Sunday Bonday Sunday... O Pride é um bocado o mesmo tipo de música. Aliás, o problema, e estou a fazer um bocadinho de spoilers, mas o problema de algumas músicas de U2 é que elas não são nada más, mas tu já ouviste tantas vezes que depois satura um pouco. E o Pride... Mas eu acho que isso não é um problema dos U2, é um problema de qualquer banda cujo conteúdo seja massificado. Porque eles fazem música, eles não fazem música com o intuito de tu ouvires 1500 vezes a mesma música. Isso já não já foge ao controle deles. Eu vou tentar que isto não pareça uma crítica, mas imagina, eu ouço o Dark Side of the Moon 10 mil vezes e aquilo, por mais que eu ouça aquilo não fica repetitivo. Eu sei que é uma coisa completamente diferente. Eu só estou a dizer é que o formato pop. O formato pop tem muito essa propensão, mas pronto. Não vou. A Sort of Homecoming. Sim. E eu destaco esta música porque isto é o início de uma nova fase. E esta música diz logo desde o início do álbum: ok, vamos fazer uma cena completamente diferente. Sim. E estamos a mudar de estilo. Sim. E portanto, tomem lá disto. E é isto que vocês vão ter a partir de agora. É basicamente isso. E para mim, estes são os destaques do Unforgettable Fire. Posso só dar-te aqui umas dicas? Sim. O Unforgettable Fire foi gravado num castelo. Daí o som do álbum usa, posso estar a usar os termos incorretos, mas usa muito, há muito eco, há muito sensação de espaços abertos, há muita, as próprias músicas ganham uma acústica diferente. Sim, Marta? O castelo estava habitável, estava abandonado? Eu acho que foi alugado para portanto esse era efeito. Um edifício que estava vazio. Exato. Sim, ok, sim, daí sim. Os ecos, faz sentido. Daí porque se fosse ecos. Um castelo habitado, ou pelo menos um museu, teria tapeçarias e não sei o quê, que abafaria o som e dava um aspecto mais cozy, mas não tendo, faz sentido já o eco. Já que o Diogo está a falar disto, toda esta fase do Brian Eno é exatamente aquilo que tu estavas a dizer, aquele som expansivo. Exatamente. Em que o objetivo deles é mesmo que um bocado cinematográfico, que é as pessoas sentirem a música, sim, ser muito aberta. E só duas coisas sobre este álbum. O Unforgettable Fire, para mim, é um dos meus álbuns preferidos também. Acho que é o primeiro grande álbum dos U2, é o Unforgettable Fire. E tem duas razões. Primeiro, o som da guitarra do Edge. Eu acho o Edge um dos guitarristas mais interessantes, porque ele não é, e ele próprio diz que não é um guitar hero, ou seja, ele não é um gajo cujo holofote não joga. Não, cujo holofote não, no meio do concerto não vai para ele e ele está 3 minutos digamos, a fazer coisas marotas à guitarra. Mas o Edge é um guitarrista. Eu não queria usar esta masturbação de guitarras, mas já usei, pronto. Agora já está, né? Por favor, aplique numa frase. Por favor, aplique numa frase. O Edge não é um guitarrista que faça masturbação de guitarras. Ele não toca Dragon Force. Não toca Dragon Force. O que é que ele faz? Ele é um guitarrista em prol de. Isto agora mesmo. É o que é o estilo dele, é um guitarrista em prol de uma banda, ou seja, ele constrói e basicamente sozinho o som dos U2. Se há som dos U2 que é reconhecido, é único e exclusivamente devido ao Edge. Porque o outro lado da questão é o Bono, que são as duas driving forces dos U2. Sim, o Edge é considerado um dos grandes guitarristas da história, sim, mas ele próprio diz, não, eu não sou o grande guitarrista, eu toco ali umas cenas e depois ponho os samples e dou os efeitos. E mete os efeitos. Ele é criativo. Ele é próprio criativo, diz sim, que é um mas minimalista. Tecnicamente não é, sim, exatamente, ele é um minimalista, não é a última bolacha do pacote. Correto, correto, sim, sim. É a forma como ele trabalha o som e a forma como ele, sim, usa, como sim, ele usa o delay. Exatamente. O Bono, por outro lado, é objetivamente, isto agora, cada um tem os seus gostos, mas o Bono vocalmente tem um registro impressionante, sobretudo nos anos 80, a partir do War. Ao início era muito aquela voz de criança, de puto. De adolescente. De adolescente, sim. Ainda está a mudar. É um pouco como o Alex Turner. Mas nós falámos no início dos Arctic Monkeys. Mas nota-se muito mais a maturação da voz do Alex Turner do que do Bono. Mais ou menos. Porque aquele timbre do Bono, de puto, ainda se mantém. Mantém porque... Ele está aí com a voz mais estragada agora. Sim, ele mais rouca. Não maturou, estragou. Eu acho que estragou um bocadinho. Porque é um contorno que a gente vai falar pois. À frente. Mas nesta altura, em 84, no Unforgettable Fire, é o início do... Pá, vocalmente, de um período extraordinário. E não sei como é que tu não mencionaste o Bad... O Pride tem muitos momentos vocalmente giros, mas o Bad tem, é uma das minhas músicas também preferidas dos YouTube. Que é pensava que era do Michael Jackson. Não, esta é boa, esta é boa. E... Ah, o quê? Peraí. Espera, deixa-me só dizer uma coisa. Portanto, vocês achavam que ia ser só bater nos YouTube? É que eu vou aproveitar tudo o que puder para vos contrapor. É sim, meu amigo. Em relação ao Michael Jackson, vamos ter uma conversa. Entrega já a carta de demissão. Em 1987, o então, mas já ouvimos a música que tu querias ouvir. Ah, não, desculpa, é o Pride. One man come in the name of love. One man come and go. One man come here to justify. One man to overthrow. A partir deste álbum, que eu vou falar agora, sim, o Joshua, eles começam-se a transformar na verdadeira definição de rockstar, sim, em termos sim, de imagem, sim, em termos sim. de espetáculo, em termos de performance. E então, falando do Joshua Tree. O Joshua Tree... esse álbum. Para mim, é o álbum da carreira deles, por muitas razões. Primeiro, estamos a falar da vertente espiritual. Sim. Né? Estamos a falar da vertente espiritual. E o nome do álbum... É uma coisa extremamente religiosa. Pois é, exatamente. Sim. Tem a ver com coisas de Mormons e por aí fora. E mesmo pela própria árvore. Em relação à árvore, já lá vou. Uhum. Foi os primeiros Grammys que eles receberam. Eles ganharam 2 Grammys com este álbum. Foram número 1 em mais de 20 países. Foi uma... Na altura... E eu estava a falar com pessoas que na altura acompanharam este fenómeno, e na altura foi uma coisa que surpreendeu toda a gente, que nunca se tinha visto, que era um álbum ter tanto global reach. Sim, ou sim, seja, sim. Não era uma coisa, estávamos a falar de Michael Jackson era uma coisa muito nos Estados Unidos. Sim. Este não, este era uma coisa em todo foi o mundo global, sim. E teve um impacto, epá, número 1 em 20 países, 25 milhões de cópias vendidas, que foi tipo o álbum mais vendido da carreira deles. Correto, sim. É o álbum americano deles. É. É o álbum americano deles, porque nasce um bocado de... Eles passaram muito tempo nos Estados Unidos a fazer tour com o Unforgettable Fire. E, basicamente, a América era a segunda casa deles. E de início houve um bocado aquele fascínio com a América. E este álbum é a reflexão de... eles ficarem desiludidos com a América. E, portanto, é um pouco essa dicotomia entre América, o mito, exatamente, e a América real. Sim. E isso nota-se muito na música, como muitas dos álbuns bons dos anos 80. Foi muito inspirado pelo Ronald Reagan. Pois é, é verdade. Com muita música boa nos anos 80. É. Este é um álbum muito social, muito preocupado com o mundo, com as causas sociais. Também fala um pouco de amor, fala de drogas, fala... É um álbum que é giro ver os temas, porque tem coisas contraditórias. Por exemplo, a do Mining tem a ver com uma história da greve de 1984. Red Hill Mining Town, sim, sim, sim, sim. A greve mineira nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Reino Unido, sim. Que é a perspectiva de um casal afetado pela greve. É, tens o Exit, que é a vista de um psicopata. Sim. Tens o One Tree Hill, que é sobre um evento trágico que marca muito este álbum, sim, que sim, eu já sim. falo. Sim. E tens todas... tens o The Streets... Where the Streets Have No Name, sim. Que tem a ver com, digamos, em Dublin... tu conseguias dizer a classe social e a religião da pessoa baseado na rua em que elas viviam. Sim. Pronto, uma série de temáticas que de facto são interessantes, é interessante ver isto. Este é o álbum da Travessia do Deserto, é após a Travessia do Deserto. Sim. O próprio Bono disse que 1986 foi o pior ano na altura. Para eles. Não só em termos pessoais, por causa do relacionamento do Bono, mas porque a roadie deles morreu. Sim. E, portanto, o processo de gravar este álbum foi extremamente longo. Eles tiveram back and forth. Com o Brian Eno. Com o Brian Eno. Sim. E com o Daniel. E foi extremamente longo. Eu quero falar da estética. Uma das coisas muito interessantes dos YouTube é os nomes também que eles lançaram / com quem trabalharam. Sim. A estética deste álbum tem muito a ver com... Eles queriam ter aquela vibe americana, no sentido em que tem muita lógica do deserto. Do western, sim. Sim, do pó, da terra, do céu, por aí fora. E quem é que trabalhou com eles? A fotografia foi de quem? Do Anton Corbijn, né? Para quem não conhece, realizou o Control, realizou o The American, realizou muitos videoclipes de músicas dos Depeche Mode e por aí fora. Sim. E pronto, é um gajo super conhecido e é interessante como apanharam ele em início de carreira. A estética do álbum, eu tenho vinil, é muito interessante. Facto curioso, não era bem a ideia original, ou seja, eles alugaram uma câmara e ele não sabia usar. Ele não sabia usar uma das câmaras. Em boa verdade, eles não sabiam fazer bem nada, não é? Pois. Portanto, foram aprendendo fazendo aos poucos. Não, mas o Antoine não sabia, ele próprio admitiu que não sabia. Então as fotos estavam a ficar desfocadas. Mas como aquilo era apanhar a paisagem, acabava por ficar bem e ele teve sorte com a luz. Mas eles também não foram bons modelos, porque segundo consta, eles achavam piada aquilo. O Anton Corbijn pedia-lhes para eles ficarem sérios na fotografia, porque eles queriam uma coisa, pá, pesarosa. E eles estavam-se só a desmanchar a rir, porque eles estavam no meio do deserto, estavam cheios de calor. E estavam com casacos e gabardins, uma coisa, pá, eles estavam completamente fartos daquilo. E só se riu. E o Anton Corbijn várias vezes chegava para eles e dizia, pá, vocês estejam calados, pá, meto uma cara séria que eu tenho que tirar estas fotos. E o Bono dizia, sim, assim aquele cenário de coisas passavam a sair outra vez. Não conseguiam estar. Diz-me só uma coisa, eles passaram uma semana ou um mês no deserto de Mojave? Passaram um mês. Um mês, eles passaram, para tirar fotografias para o álbum, passaram um mês numa carrinha no deserto de Mojave. Ao contrário do que se pensa, eles tinham bué de frio. Sim. Porque eles foram numa altura em que fazia bué de frio. Mas é interessante. E lá eles encontraram uma árvore de Joshua. Sim. E o Bono de início não ligou muito àquilo, mas depois, quando soube de todo o conteúdo religioso que estava por trás da árvore, disse, epá, isto é fixe, e depois ficou basicamente a estética do álbum. É, acho engraçado teres falado no Joshua Tree como um álbum político, porque é, nomeadamente até uma das melhores músicas do álbum, que é o Bullet the Blue Sky, é uma música terrivelmente política, mas é de uma agressividade extraordinária. Ele nunca seria YouTube a agressividade. Mas tem, eles também têm algumas coisas. Essa música até foi feita uma cover pelos os Sepultura, salvo erro. Foi o Sepultura. E o Bullet Blue Sky é uma música sobre bombardeamentos. E o reza a lenda que o Bono, quando escreveu a letra... Reza a lenda, reza é qualquer lenda coisa. É muito bom. Que o Bono, quando escreveu a letra, pediu ao Edge, faz com que a tua guitarra pareça bombas a cair do céu, ou seja, o som de uma bomba a cair e a furar pelas nuvens e a arrebentar e a matar uma série de pessoas. E ao ouvir a música percebe-se o que é que ele queria com isso. É uma atmosfera um bocado pesada e negra. O álbum é muito social, sim, tem esses temas todos, mas o álbum ao mesmo tempo é intimista, porque tem músicas lá que são mais despidas. O Idol Without You, que pronto, mais uma vez tornou-se mega overplayed, mas a música objetivamente é muito pessoal, é uma coisa muito séria para eles. O Running to Stand Still é uma música que começa em média res. O Bono disse que queria escrever essa música como se fosse um filme. A música começa no meio de uma história de um casal que está a dar a última dose, vá. Sim, sim, a perspectiva de um casal. Mas é um casal que vai morrer. Num último momento... Spoilers. Lá está. No último momento, antes de darem... ou quando dão a última dose, a última injeção, pronto, de drogas, eles têm um último pensamento que é, e se eu agora pudesse não estar nesta situação? Se eu ainda me pudesse salvar... É o verdadeiro passar a vida à frente dos olhos, né? É, exatamente. Ou tudo o que poderia ser. E naquele momento há aquele... Se calhar consegui sair disto, mas já não conseguem. E por isso é que eles estão running to stand still, porque eles não conseguem. Eu queria deixar algumas notas. Espera aí, desculpa, running to stand still não será a corrida para ficar para se manter, em... para se manter de pé. To stand still. Ok. Estás a ser lógico? Ah, eu percebi running to stand still. Stand still as in don't move. Ah, não. Aqui o objetivo é tu tens de fazer uma força. Para te manteres de pé. Para te manteres ainda. Ok, estou a perceber, Eu queria falar de algumas coisas adicionais sobre este álbum. Sim. Primeiro, um conselho para quem nos ouve e... morbidamente queira ouvir estes álbuns. Quando forem ouvir no Spotify, tenham cuidado com as expressões que vão ouvir. Eu digo isto porque o Spotify, para os grandes álbuns, isto é um grande álbum, piadas à parte, eles normalmente incluem as versões completas, ou seja, é o álbum mais os B-sides, mais os remixes, mais sim, assim. Por favor, por isso não façam o mesmo que eu fiz, que foi ouvir o álbum e os B-sides. Porque... Não, o álbum começa no Era Series of No Name e acaba no Mothers of the Disease. Eu só estou a fazer um disclaimer. Sim. Porque caros desculpa. Ouvintes, não sejam como o André. O anúncio que se segue é para o vosso bem. Porque senão tenho que ouvir 27 músicas de YouTube. Sim, sim. E são só 12, portanto. Pois, e eu ouvi 27. Sim, mas isso é o remastered, porque o Artoon também tem duas versões e eu ouvi o álbum. Sim, por não... sugestão aqui do nosso amigo. Ouviste? Sim. Ouviste mesmo? Ouvi várias vezes. Okay. Não, mas aquilo que eu estou a dizer é que... Porque sou masoquista e gosto de sofrer. Uma pequena tangente é, quando tu ouves um álbum num streaming service, normalmente tu não tens o número da música, não sabes qual é a ordem, e às vezes perdes um bocadinho a noção. E eu, neste caso, perdi um pouco a noção, porque lá está, meti o álbum, meti a versão, e eu, epá, mas espera aí, mas isto tem 27 músicas. Isto é porcaria. É um double álbum. Esta porcaria. Sim, sim. E no caso dele é literal. Era isto. Em relação a músicas, tem uma das minhas músicas favoritas, mas não a minha versão favorita desta música, que é I Still Haven't Found What I'm Looking For, que é uma música, mais uma vez, extremamente religiosa, tem a ver com fé e sobre encontrar fé. E também overplayed. Sim. Fogo. Mas este álbum, pronto, como foi o álbum do Estrelado, a maior parte destas músicas estão... O Where the Streets Have No Name, que eu acho interessante. Eu interpretei a música de uma maneira ligeiramente diferente, mas mesmo assim gostei muito da música. Bullet in the Sky, por aí fora. Uma música para ouvir deste álbum seria... Where the Streets Have No Name. Ok. Eu já explico porquê. E vamos agora para o álbum ódio. Então não ias explicar porquê? Não. É progressivo, A explicação está neste álbum. Este é Mixed Feelings agora. Sim, é o álbum que toda a gente não gosta. Pretencioso, foi o que foi dito. Eu gostei. Por quem? Crítica. Chamou-lhes pretenciosos. Não a conheço. Não sei quem é a crítica. Não sei quem é a crítica. Diz-me morada dessa crítica. Yeah. Ironicamente, eu gostei bem deste álbum. E eu já explico porquê. O álbum é de 1999. É 89, não é 99, é? Não, eu disse 89. Ah, bom. Por acaso disseste 99. Não, então olhem mal para as minhas notas. É um documentário barra álbum. Estás a ler? Estou. Okay. Não se nota. Um documentário barra álbum, porque saiu um rock commentary, como eles lhe chamam, eu vou ignorar essa parte, porque não é isso que para mim me interessa. Este álbum não foi produzido pelo Brian Eno, e eu só descobri quem produziu este álbum no final. E quando descobri o álbum no final, só escrevi nas minhas notas, isto explica muita coisa. O álbum foi produzido pelo Jimmy Iovine. Quem é este senhor? Este senhor é outro grande nome da música. Uhum. Não é um grande músico, é um grande nome da música, porque trabalhou com músicos bastante conhecidos. Tem muita influência na indústria e pronto. Porquê que explica muita coisa? Este álbum... foi uma tentativa falhada. O conceito deste álbum foi muito ambicioso. E foi um álbum que as pessoas não perceberam, e eu percebo porque é que as pessoas não perceberam. Porque o que os YouTube pretendiam fazer com este álbum era uma espécie de homenagem aos grandes músicos, aos grandes nomes da música americana. Americana, sim. Claro. E falhou completamente, porque aquilo que foi a perspectiva das pessoas é que os U2 estavam-se a tentar colar, sim, a esses nomes, o que não deixa de ser justo. O álbum abre com uma cover dos Beatles, uhum. Tem uma música do Jimi Hendrix Paul Maker, não percebo porquê. Não é uma música, é só um riff. É uns riffs. Mas repara, que essa riff é em concerto. Eu sei. Era uma transição em concerto, sim. Eu já vou. E lá está, falhou espetacularmente por causa disso. Sim. O álbum é uma mistura de músicas novas, versões ao vivo e covers. Sim, exatamente. Em relação a... Vamos já ter as covers do caminho, eu já falei dos Beatles. Tem covers do Bob Dylan, porque, sim, o Bob Dylan foi uma inspiração para este álbum. Uhum. Uma coisa que não foi referida até agora é o estilo lírico do Bono. Uhum. O Bono, apesar de eu ter feito aquele exagero sobre a maneira como ele canta, o Bono, eu gosto muito das letras do Bono, não tenho nada contra. E a evolução começou no Unforgettable Fire, mas onde as letras começaram a ganhar a importância que têm foi no Joshua. Sim. E teve a ver com o facto do Bono querer expandir, querer sair daquele estilo dos U2 e querer começar a dar substância. E daí ele ter começado a falar com pessoas como o Bob Dylan. E o Bob Dylan, como toda a gente sabe, é um gajo de substância. Sim, sim. Não, ele não quer saber do que é que está por cá fora, quer é pôr o conteúdo dele da maneira dele. E nota-se nas letras dos U2, no Bob, porque todas as músicas, já agora, se não foi dito até agora, todas as músicas são compostas e escritas para o Bono. Posso só dar André, desculpa, é um facto estúpido, mas eu já disse que é estúpido, agora posso dizer à vontade. O Bono tem um estilo de escrever letras muito particular, chama-se, sim, Bongolese. E o que é o Bongolese? Estão a ver como a minha comparação com o... Ele escreve a beber bongos, é isso? Não, devia ser, ainda é pior. Não, por acaso, o nome é parvo, mas o estilo é engraçado. Ele tem sonha com as melodias, a melodia base, o som que vai ser... Ele sonha com isso? Não, tem okay. Às vezes, tipo, música está sempre a brincar com acordes na cabeça, não é? E okay. Ele sonha com aquilo que é a melodia base de uma música, que ele passou, olha, isto era giro fazer assim... E depois ele pede ao Edge para ele criar isso em som, e ele, enquanto está a música a decorrer, ele está a improvisar por cima do som, mas às vezes nem com palavras, só com sons, tipo... Vocalizos, exatamente. E dali, quando eles encaixam naquilo que é o que vai ser a música, a partir daí é que ele escreve a letra. Ou seja, ele primeiro é sons que ele vai vocalizando, que ele compõe com o Edge, e depois é que nasce uma letra. Era capaz de ser muito mais interessante ser só com os grunhidos. Continuando. Em relação ao Bob Dylan, não faz uma cover do Bob Dylan no álbum, o All Along the Watchtower, e tem uma outra música. Em relação a versões ao vivo, e era por isso é que eu não estava a falar da minha verdadeira música favorita do Joshua Tree. Neste álbum, para mim, existe... a melhor música da fase que eu ouvi, que é de facto I Still Didn't Find What I'm Looking For, mas a versão ao vivo com um coro de gospel. Um coro de gospel, sim. Em que, para mim, esta música eu estava a ouvir e estava-me a arrepiar, porque a música é muito boa. Sim. A música ganha. O meu problema com o YouTube muitas vezes tem a ver com. É algo monótono, como o João estava a dizer, ou seja. Tu tens muito da mesma coisa. E esta música, esta versão da música, expõe que são boas músicas, só que como o estilo musical muitas vezes vai sempre à mesma coisa e aos registros, quando mudas um bocadinho o registro vocal e da música... Fica bom. Fica bom. Yeah. E esta música, entre a versão original do Joshua Tree e a versão deste álbum, epá, não sou... Parece que não são a mesma. Sim, mas ainda bem que diz isso, porque o próprio Ed já disse em várias entrevistas que o... E quanto a ele fala, né? Mas o próprio Ed já disse em várias entrevistas que os U2 são fundamentalmente uma live band. na medida em que aquilo que eles fazem nos álbuns é um álbum, claro, tem que, sim, ser valorizado, é como uma, é, mas é uma base para aquilo que tours. E as suas performances. E ninguém pegou bem nisso das tours dos YouTubers. Ela vai chegar lá, ela vai chegar lá. Tentando terminar, só uma coisa. Eu gosto muito de live performances das músicas, porque acho que as músicas ganham sempre muito mais vida quando bem tocadas, atenção. Sim, sim. E no caso dos U2, eles tocam muito bem ao vivo as músicas deles e ganham outra expressão. E daí eu também ter gostado bastante deste álbum. Porque, por exemplo, tem uma música nova, que é o Desire, que eu gosto. Uhum. Também é uma música overplayed, mas epá, eu gosto muito. Aliás, eu estava a dizer ao Diogo, fora do podcast, que ao ouvir os álbuns é que eu me lembro que gosto muito mais músicas de YouTube do que eu me lembro. Sim. O que é também, de certa forma, é um elogio, porque eles têm tantos álbuns e tanta carreira que é interessante. De dizer que deste álbum também saiu o Angel of Arun, que é uma música com o Billie Holiday. Sobre Billie Holiday, sim. Que eu gosto muito. O When Love Comes to Town. A participação com o B.B. King. B.B. King, sim. Que é uma daquelas vendas. E de dizer, porque é que eu estava a dizer que gostava muito deste álbum? Tem a componente ao vivo, tem a componente de músicas novas e das covers. Tem a componente de Jimmy Iovine, porque o Jimmy Iovine é um nome muito influente no hip-hop, o que, para mim, sendo um gajo do hip-hop, eu escrevi aqui, isto explica muita coisa, porque, de facto, a sonoridade afro-americana é muito presente neste álbum. Eles exploraram e admitiram a sua própria ignorância em relação ao blues e em relação à soul music. Aliás, uma das músicas foi composta com o Keith Richards e com o... Está-me a falhar o outro nome. Mas pronto, foram eles que fizeram a introdução um bocado ao som blues. Sim. E mesmo o Edge não conhecia e eles gostaram muito. Este álbum foi um sucesso comercial. A crítica detestou este álbum. Aliás, toda a gente. E este álbum foi um pequeno percalço na carreira deles em termos artístico, até à altura. Atenção, sim, sim, sim. Estou a contextualizar, porque o Joshua Tree é o apogeu, depois há um ligeiro abaixamento, e depois agora vamos entrar no período áureo em termos de showman. Sim, vamos a eles, Marta. A música, o que é que queres ouvir deste álbum? A música, como eu já disse, e a minha música favorita é o I Still Didn't Found. I Still Haven't Found, desculpa, eu troco sempre o nome desta música. I Still Haven't Found What I'm Looking For, a versão gospel. E depois deste, portanto, Rattle and Hum, os U2 disseram aos fãs: nós vamos embora e vamos sonhar tudo outra vez. Porque eles estavam um bocadinho fartos. Estavam fartos daquilo que eram, estavam fartos de ser uma banda política e ativista e com músicas giras, e estavam a levar nas orelhas por causa de tudo o que estavam a fazer com inspiração na música americana. E decidem em 1990, porque estão a levar nas orelhas por causa daquilo que fizeram com a música americana, em 1990 decidem, for some reason, lançar uma cover de um dos cantautores mais famosos de sempre, que é americano, que é o Cole Porter. Sim. Portanto, eles lançam uma cover do single Night and Day, que todos nós conhecemos de uma maneira ou de outra, numa outra versão. Pronto. O Diogo insistiu muito para que eu ouvisse isto. Tenho muitos mixed feelings em relação a esta versão. Uhum. É uma cover. O tema da música, ao contrário daquilo que possa parecer inicialmente, não é o amor, não é a necessidade de querer estar com alguém, é uma obsessão, e é uma obsessão sexual. Uhum. Pronto, é muito mais sombrio e escuro e twisted, e o que quiserem chamar. E eu acho que foi aí que a banda não conseguiu transmitir na sua total essência essa noção. Pronto. São opiniões. Faltou-me um bocadinho a insistência e o predadorismo e o querer, e quando a inglesa, a palavra que eu penso sempre é relentlessness. Sim, sim, sim, sim. Pronto, falta-lhe um bocadinho disso. No entanto, esta música tem os falsetos do Bono, tem, ele tem aqui um alcance vocal espetacular, é uma cover interessante e vai introduzir umas coisas que vão definir a década de 90 para eles em termos de álbuns e de tours, que são a implementação da música eletrónica e do hip-hop. Não é que eles vão rapar nos álbuns, não é? Não é isso que vai acontecer, mas os ritmos e a maneira de cantar vão refletir esta tendência. O que nos leva então a novembro de 1991, quando eles lançam o Achtung Baby. Sim. Portanto, os U2, depois de muito tempo nos Estados Unidos, decidiram, epá, as cenas estão a acontecer em Berlim, portanto nós vamos para Berlim, e eles estavam lá quando caiu o muro, e gravaram este álbum nos estúdios onde o David Bowie gravou a trilogia de Berlim, se não me engano, acho que é assim que se chama. E foi aqui que eles romperam completamente com a sua identidade dos anos 80. Foi um ponto de ruptura, eles disseram que iam sonhar tudo outra vez e foram, e romperam completamente aqui. O Bono e o Edge eram os que queriam mudar completamente de rumo, o Larry e o Adam, é isto, não é? Sim, sim. Estavam numa de, não, se nós estamos a ter algum sucesso, vamos manter isto assim em vez de arriscarmos a 100%. Portanto, e o Bono e o Edge ganharam, entre aspas, e decidiram investir num caminho e numa sonoridade de uma Europa industrial, o panorama eletrónico. Só que isto não correu muito bem no princípio, a banda teve discussões, as gravações eram completamente insanas, não havia consenso, até ao momento em que eles escreveram A One. Sim. A One, que é do álbum, por acaso é que eu menos gosto, mas é a música que de certa maneira deu-lhes o argumento de que é pá, ok, nós ainda conseguimos funcionar. Exatamente. Enquanto grupo. O One foi o Hail Mary deles, no sentido em, sim, que eles estavam quase a romper, entre aspas, e a própria música. A música é uma, sim, simbologia, sim, não é? Yeah. A música de várias coisas que eu estive a ouvir e a ler, não há uma interpretação para a música. Sim. Mas de toda aquela que não faz sentido é usar em casamentos. Sim, pronto. Senão. O Bono, já não sei se é o Bono ou se é o Edge. Começar com o pé esquerdo, já não sei se foi o Bono ou se foi o Edge que disse que quem é que quer num casamento uma música que diz I gave you nothing, you gave me nothing and that's all I've got? Sim, sim, sim. E eles dizem, quem é que quer usar isto num casamento? Portanto, este foi o ponto de viragem nas gravações do álbum e o que os uniu. Após isto, os quatro jovens, que já não eram assim tão jovens, dizem que o Achtung Baby foi o som de quatro homens a destruírem a Joshua Tree. É. Em inglês dizem mesmo chopping down. Chopping down. Portanto, isto significa que pegaram em machados e não sei o quê e tuca-tuca, destruir a árvore. Foram para o deserto. Não, não, eles saíram do deserto e foram para a Europa Industrial, para o Berlim, que estava a fervilhar com a queda do muro. Aliás, eles foram apanhados no meio de um protesto que achavam que era pró-unificação e afinal era anti-unificação da Alemanha. Portanto, eles até ficaram assim um bocado, wow. Yeah. Temáticas aqui, uma inversão também. Pode não parecer, mas é uma inversão de temáticas, portanto, mais pessoais. Pesadas, falam sobre o amor, sobre a sexualidade, a espiritualidade, a fé e a traição. Sim. Foi um dos álbuns com maior sucesso da carreira deles, vendeu 18 milhões de cópias. Acho que é o segundo. É o segundo, sim. Eu disse um dos. Sim, sim, sim. Não, é logo a seguir ao Joshua Tree. Abre com uma música que fez com que as pessoas, algumas pessoas, ouvissem 4 e 5 vezes aquele álbum no o início, até perceberem, epá, não, a minha aparelhagem não está estragada. Que se chama Zoo Station. Zoo Station é o nome de uma estação em Berlim. E o objetivo foi cumprido, porque era esse o objetivo da banda. A música começa tão distorcida, a voz do Bono está distorcida, as guitarras estão distorcidas, leva mesmo as pessoas a pensar, espera aí, o meu disco está arriscado e tenho que ir trocar isto. Sim, sim. Não, não, não está de todo, é uma sonoridade nova, é algo novo para os U2. Portanto, o Bono aqui decide cantar de uma maneira mais grave. Sim. Ele nos anos 80 apostou nos agudos e tudo mais, e aqui, again, inverte. Vai para um registro mais grave, que é o caso da música que eu vou querer passar no final. até antes de lá chegarmos, temos Until the End of the World, que é uma conversa entre Jesus Cristo e Judas. Uhum. Temos a One, que fala sobre, entre outras coisas, fala sobre relações falhadas dos membros da banda, a reunificação alemã, ou ainda, nas palavras do próprio Edge, a conversa entre duas pessoas que já passaram por coisas muito difíceis. Nas palavras dele, é quase been through some serious shit. Sim. E chegamos então a, eu penso que é mesmo a última faixa do álbum, que é o Love is Blindness. Correto, sim. Que é sobre a história de um amor que falhou. E aqui eu penso que é um callback à situação do The Edge com, com a mulher, que estavam em começaram o processo de divórcio durante o álbum. E lá está, uma harmonia e uma música relativamente simples, não é muito cheia, portanto não temos muita coisa nos ouvidos, mas grave. O Bono a cantar de uma forma muito mais grave, e a letra acaba por mexer um bocadinho connosco, portanto eu sugiro que ouçamos agora um bocadinho. Estou arrasado. Estás arrasado, não é? Portanto, isto foi em novembro de 1991. Exato. Em 92, 93, as coisas continuam a mudar. Portanto, shit went bananas. Portanto, temos a Zoo TV Tour. Sim. Obrigada pela vossa não, porque eu tenho validação. Coisas para eu estou-me a controlar, porque é a coisa mais espetacular para mim de sempre. Mas estou a fazer bem. Sim. Pronto. Foi uma ruptura com todas as tours que eles fizeram até então, em que eram minimalistas na apresentação dos cenários, naquilo que faziam ao vivo. A Zoo TV Tour torna-se um evento multimédia extremamente elaborado, uma sátira à natureza perversa da televisão e a influência que aquilo que nós vemos na televisão pode ter nas pessoas, portanto a manipulação das massas. Isso não acontece. Já foste manipulado, tão então. Lindo. É pura. Tão lindo. Os desenhos animados são puros. A Disney não faz mal a ninguém. Temos isto na Europa, não sei, mas nos Estados Unidos nós temos este exemplo em séries e em referências em séries, como é o caso do Mad Men, que as pessoas eram completamente bombardeadas com anúncios, eram incentivadas ao consumismo estúpido, portanto as pessoas endividavam-se sem qualquer motivo. Desculpa? Ainda continua, era só isso. Exato. Sim, mas esse foi o boom. Ali foi não, o boom. Mas começou nos anos 50 com a publicidade, não é? E os Estados Unidos são, por excelência, o país do consumismo, não é? E dos otários. Sim. Que se levar. Sim. Bem, nós estamos a fazer uma lista de países que não podemos ir. Sim. As performances nesta tour foram, o intuito deles era serem irónicos, autodepreciativos e gozarem com eles próprios. Sim. E com o mundo da música, e como é que isto se traduz? O Bono assume nesta tour, e depois que se vai prolongar para a pop tour também, assume personagens como The Fly, que era uma paródia às estrelas de rock, e visualmente percebe-se. Sim. Pronto, percebe-se muito bem. E The Fly por causa daqueles óculos um bocado estúpidos que ele usava, mas pronto. Que era de uma mosca, parece literalmente uma mosca. Sim, os óculos são do Lou Reed. Ele tirou os óculos à figura do Lou Reed. Pronto. Assume ainda o Mirrorball Man, que é um tele-evangelista avarento. Sim. E temos o McPhisto, que é o demónio tentador. Sim. Pronto, portanto isto está aqui, a sátira. Mas irlandês, McPhisto. Diogo, conta-me mais coisas sobre esta tour, porque acabam aqui as minhas notas. Ok. Azul TV, agora podes falar. Sim, Azul TV é isso, é essa exploração do consumismo e do bombardeamento de informação. E de chegar a uma altura que já não estás completamente. Mas respira, Diogo. Estás completamente desensibilizado com aquilo que é suposto, a forma como é que suposto gerir a tua vida. E isso também se traduz não só na montagem no palco, mas na forma como eles faziam o espetáculo. Ou seja, eles abriam com o Zoo Station, que tem aquele início mais pesado, e logo assim passam para o The Fly. E o The Fly, adoro essa música, o The Fly, durante a performance, eles estão a tocar e os ecrãs, eles tinham vários ecrãs montados pelo palco, os ecrãs estão a passar mensagens muito rápidas, que são tão rápidas que tu parece que não estás a perceber o que está lá, mas tu consegues ler, vais lendo frase a frase, e são frases como a conscience is a pest, a consciência é uma peste, é uma religião. É um mal. Sim, ou seja, este tipo de frases que tu you didn't notice but your brain did. Posso dizer uma coisa, isso é uma referência àquela fase americana em que havia mensagens pró-guerra espalhadas no exatamente, o believe, eles passavam muito a palavra believe e depois salientavam o lie. Esse tipo de informação que eles usavam a seu proveito para o concerto. A meio do concerto o Bono mudava de canais para ver o que estava na televisão, gozava com o que estava a acontecer, isto durante o espetáculo, nas personagens. Ele nunca era o Bono durante a sua TV, era sempre estas personagens que ele tinha. Mais tarde torna-se o Mr. McPhisto, que é um diabo, é uma estrela de rock decadente que agora passa a vida em cabarés e veste-se de diabo porque era a performance que ele fazia quando era uma estrela de rock conhecida. Ou seja, é uma destruição daquilo que é uma figura de... Parece quase um callback aos AC/DC, não é? Sim, corninhos. Sim, eu queria só dizer algumas coisas sobre o TV muito rápidas. No álbum anterior há o Mysterious Ways, há o Acrobat, por aí fora. Eu falei com outro fã de U2 que não o Diogo. Sim, há dois. Há dois fãs de YouTube no mundo. Um deles acaba por ser meu pai. Acaba por ser. E tem a ver com o Zoo TV. Eu conheço um terceiro. Existe um terceiro? Epá! E eu falei com ele porque ele teve no concerto ao lado em 1993. Sim. E ele era um fã. Ele era um fã e aquilo que ele diz é que o concerto ao vivo era um espetáculo. Era uma coisa apoteótica. Mas que depois é um pouco o sinal dos tempos que vêm aí, em que eles transformam-se naquelas rockstars, naqueles showmans, com aquilo que a Marta referiu muito bem, com as diferentes personalidades. E acho que aquilo ao vivo era muito dinâmico, e era muito divertido, bom não estar sempre a mudar de personalidades. Mas depois também é um bocado uma cascão, no sentido de eles começam a depender muito dos sucessos do passado, estás a perceber? E da fase deles, para conseguir atrair as pessoas para ir aos concertos. E é o que vai começar a vir. Estás a falar em 93? Não, daqui para a frente. Ah, já lá vamos. Já lá. Não, não, já lá vamos. Não, não, não. É uma coisa muito rápida. Ou seja, o Zoo TV foi tão marcante, sim, que depois marca isso e que eles depois vão explorar e vão levar isso até ao chão. Sim, sim. Bem, vamos dar aqui um saltinho que não é bem um salto, porque é durante a Zoo TV. Em 6 semanas, os U2 gravaram Zooropa. Sim. E foi lançado em julho de 1993, ainda estava à tour a decorrer. Era suposto ser um EP, não era suposto ser um álbum completo. O que aconteceu foi que, durante as gravações, o Bono virou-se para eles e disse: malta, eu acho que temos aqui material para um álbum, portanto, sim, siga. Pronto, eles tinham ficado com gravações com material do Achtung Baby, e aqui pegaram nisso, compuseram outros e tal, e puf, sai um álbum a meio da tour, que é uma continuidade temática do Achtung Baby, não podemos dizer que não. E eu, do álbum todo, eu sei que há muita coisa interessante, sim, mas para mim a coisa que me chamou mais a atenção e que me marcou foi a participação do Johnny Cash na faixa The Wanderer, em que é o Johnny Cash a cantar com o The Edge. Foi o que eu vi nos créditos da música no Spotify. Aparecia The Edge e Johnny Cash. Pronto, não sei, não me recordo se o Bono faz... Eu acho que o Bono faz uns vocalizos. O Bono no final faz uns falsetes, sim. Pronto, mas, portanto, a música está acreditada assim. E eu até te mandei mensagem a perguntar, tipo, não é o Bono que está a cantar? Não. Não, pronto. Porque nós ouvimos, vimos na Zoo TV e no primeiro álbum, a voz do Bono extremamente distorcida, e eu pensei, espera lá, mas isto não é distorção, isto é toda uma outra pessoa, sim, a cantar. Portanto, eu vou pôr um bocadinho, porque a música é mesmo muito gira. Sim. Pronto, foi isto, e para mim houve aqui uma coisa que eu senti que pode não ser verdade, mas eu senti que eles estavam a tentar redimir-se um bocadinho da apropriação e do excesso de utilização que fizeram da música americana. Sim, sim. E chamaram o Johnny Cash, não é? Tipo, mas All Hail Johnny Cash. O Johnny Cash que na altura estava no período decadente. Pronto, mas o Johnny Cash teve sempre altos e baixos durante a carreira e mesmo quando estava no seu apogeu, estava em período de decadência. Portanto, é relativo falar nas coisas assim. Mas pronto, foi... Para mim, eu vi isto assim como uma espécie de redenção. Sim. Queres dizer alguma coisa sobre os Europa ou seguimos para o que vem a seguir? Só quero fazer uma nota sobre os Europa, que no fundo é a ligação entre o Achtung Baby e os Europa, que são álbuns gêmeos. Uhum, no fundo. Sim, sim. É que os Europa depois, as músicas são introduzidas também nas UTV Tour. O álbum é novamente sobre esta questão do consumismo, ainda mais eletrónico do que o Achtung Baby, porque eles estão completamente passados da cabeça nessa altura. Não, o som é completamente diferente daquilo que eles faziam. A mescalina era muito boa na Europa. Sim. E a ZOTV tem ainda hoje é considerada uma das melhores tours de rock de sempre, não só em termos conceptuais, mas mesmo em termos do nível de performance que eles faziam dia sim, dia não. A tour correu o mundo inteiro, foi à Europa, foi aos Estados Unidos, foi à Nova Zelândia, foi à Austrália, foi ao Japão, foi todo lado. E o DVD? O DVD, assim, live em Sydney. Ainda hoje é a melhor tour da história deles e é uma das melhores do rock. Não só porque, lá está, era uma banda que não tinha muito a provar depois do que fizeram nos anos 80, mas que viraram o jogo ao contrário nos anos 90. Então, o que se passou a seguir foi um interregno. Sim. Na produção musical dos U2, que foi quebrado... Que dura até hoje. Não. Ainda tem mais uma coisa. Ainda há assim umas coisinhas por aqui. É. São assim breadcrumbs, mas pronto. Portanto, os Europa saiu em 1993, que foi também o ano em que terminou a tour do ZOTV. Sim. Ok? Bem, depois disto, temos U2 outra vez em março de 1997, com uma coisa chamada pop. É mesmo pop. O álbum era para ter saído, salvo erro, em 1996. Uhum. Houve delays nas gravações, eles não se entendiam. Fizeram o booking de uma tour sem estar o álbum pronto, não conseguiram acabar o álbum a tempo, acho que fizeram dois adiamentos de lançamento, o que fez com que o álbum saísse durante a tour. Exato. Portanto, o álbum era para ter saído em outubro ou novembro de 1996, acho que era uma coisa assim, e foi adiado, saiu em março de 1997, já a tour estava em full swing. Primeiro single do álbum chama-se Discotheque. O videoclipe são os U2 com fatos dos Village People. Sim. Que interessante. E isto já define, o nome e o videoclipe já define aqui a temática do álbum, que é o ambiente dos clubes noturnos, o funk, a eletrónica, a dança, uma decadência, portanto, estamos a continuar temas aqui. Está tudo bem, Diogo? Está. Estás a gostar? Tá, pronto. Os elementos da banda sentiram que, devido aos atrasos que houve e à pressa para terminar o álbum, que o álbum não estava concluído, portanto não era um projeto finalizado. Certo. Eu discordo, mas sim. Mas muita gente discorda. Do que estive a ouvir também, há muita gente que diz, eu não percebo porque é que eles dizem isto, porque isto está bom assim. O The Edge diz que foi um projeto feito de cedências no final, em que a banda teve que ceder, a produtora teve que ceder e uma solução de compromisso. A Pop Mart Tour. Continuamos. A sátira ao consumismo. O anúncio da tour foi caricato, no mínimo. Portanto, a tour foi anunciada numa loja Kmart, na secção de lingerie. Sim. Portanto, não podemos ser mais decadentes do que isto. Não revirem tanto os olhos que isso está-se a começar a ouvir. E agora eu acho espetacular. E agora porque é uma banda que está completamente descomplexada em tudo o que faz. Sim, e claro. não tem. Mas eu acho não que faz sentido, nada. Quer dizer, o Kmart é uma loja de conveniência, é uma coisa sim, assim super. A piada parece que passou ao lado, porque a piada era esta. Mas as pessoas não gostaram disto, isto não teve a recepção que as pessoas queriam. Sim, sim. Mesmo o próprio álbum não teve bem a recepção não, que eles todo, queriam. Todo. Agora vamos aos props da tour. Yeah, mano. Temos um arco de 30 metros amarelo, um arco apenas, não são dois, numa clara referência ao logotipo do McDonald's. Sim, sim. Temos um limão de espelhos, portanto um lemon mirror ball, sim, com 12 metros. temos um ecrã LED de 40 metros. Era... Desculpa, essa cena do limão é que é Sun Quick, é o quê? Não sei. Não, eu já te explico. Sim, dá bem. Um ecrã LED de 40 metros. Foi o maior ecrã da altura. Sim. Alguma vez feito para uma tour. Isto confundiu os fãs. Os fãs não perceberam o que é que se estava a passar. E depois isto piorou. Porquê? Porque houve dificuldades técnicas na execução deste palco. O limão. O limão era uma espécie de cápsula que aparecia no palco e da qual saía a banda. Eu estava dentro do... Como se fosse uma nave. Limão. A nave abria no meio. Estás a ver uma bola de espelho, só que em forma de limão. É. Pronto. Qual foi o problema disto? A banda ficou presa dentro do limão a maior parte das vezes. É que foi um momento Spinal Tap dos YouTube. Essa foi uma das dificuldades. Não havia tempo suficiente entre concertos para preparar o palco, porque o palco era elaborado, portanto os técnicos não tinham o tempo necessário. Sim. Não havia tempo suficiente para ensaiar, o que fez com que a primeira parte da tour corresse mal. E muito mal. O próprio Bono diz: se isto tivesse corrido como nós queríamos, tinha sido espetacular, porque a nossa visão era tipo uau. Não foi o que aconteceu. Eles durante muito tempo atuaram para casas meio cheias. No entanto, há dois grandes highlights desta tour. São eles um concerto em que eles conseguiram reunir mais de 150 mil pessoas para um concerto de ato único, portanto só com uma banda, uma standing crowd. Sim. Isto é um recorde mundial, acho que ainda hoje se mantém. E temos o segundo highlight, na opinião de todos eles, que foi o concerto em Sarajevo em 1997, em setembro, que fez com que os U2 fossem o primeiro grupo a atuar no país depois da guerra na Bósnia. Sim. Pronto, foi a primeira vez que uma banda foi lá depois do final da guerra. E não sei, por favor, Diogo, diz-me... Eu só quero dizer uma coisa sobre o pop. Eu sou o fã que está lá preso a puxá-los e a dizer, por favor, não sejam parvos. O pop é, para mim, uma masterpiece, uma obra de arte. Que só não está ao nível do Artum Baby e do Zeropa e do Joshua Tree e dessas coisas, porque os fãs dos YouTube são profundamente parvos, na sua grande maioria. É um autor-trato. Eu não sou, eles são. Okay. Porquê? Porque eu sou especial. Não, porque eles olharam para o pop e disseram, os fãs dos YouTube em grande parte são responsáveis pela má música que eles produzem hoje em dia. Porque quando o pop saiu em 97, o que os fãs dos YouTube disseram foi, calma, mas espera aí, uma banda que tem, passa a expressão, tomates, para continuar a fazer uma coisa desafiante musicalmente, a experimentar novas coisas, a introduzir novos sons. Nós não queremos isto, nós queremos é os YouTube do Sunday Bloody Sunday, onde é que está o ativismo social, malta? Já estamos fartos disto. E foram eles que promoveram o comportamento dos YouTube a partir de 2000. O pop tem músicas que, se mostrarmos esta música a alguém que não conhece YouTube e a seguir mostrarmos o Sylvan from What I'm Looking For, eles pensam que não... Não é mesmo. Como assim? É mesmo, não é? Se mostrares uma música como o Mofo... O Miami. Que são coisas completamente fora da caixa, mas estranhas, maradas. Mas é neste tal Staring at the Sun. É neste tal Staring at the Sun, sim. Toda a gente reconhece. Sim, é o One deste álbum. O Staring at the Sun é aquela odd music que está naquele álbum completamente diferente. Mas é o que eu sinto em relação ao One no Artum Baby. Exatamente. O pop é um álbum super triste, pesado. O tema, o próprio nome pop é um álbum a gozar com vários artifícios da música pop que já havia na altura. E a própria tour, a Pop Mar Tour, é um excesso de propósito para expor essa megalomania que existia muito no rock e também na música pop. Ou seja, o pop foi a última grande obra dos U2. É um álbum do princípio ao fim incrível. Eu só ia dizer uma coisa. Eu encontro muitos paralelismos entre os U2 e o Tim Burton. É só isso que eu tenho para dizer, no sentido em que fizeram coisas muito boas até os meios dos 90 e a partir daí foi final 90. Até aos finais de 90. Sim. E a partir daí, com algumas exceções. É precisamente isso. Foi por isso é que eu trouxe este paralelismo. Oh. Continua, desculpa. Pronto, só para ouvirmos um bocadinho da antepenúltima faixa do álbum, que se chama If You Wear That Velvet Dress. Oh, yes. Again, um registro do Bono com graves e não agudos e uma música extremamente lânguida. É o que eu tenho a dizer sobre esta música. Esta música é sobre sexo. Sim. Ponto. Okay. Like a two-year-old, just wanted more. Os U2 e os seus próprios fãs decidiram que estavam a... Aquilo que aconteceu nos anos 90 não foi... foi bom, foi fantástico para eles, mas eles estavam, eles, o pop marcou-os. O resultado do álbum em termos de vendas e, sobretudo, o catastrófico resultado da tour, no cúmulo geral. A partir daí, os U2 disseram, ok, nós neste momento estamos na moda de baixo, porque ainda não era cool fazer aquele tipo de música que, anos mais tarde... já era espetacular, nomeadamente os Radiohead andaram a fazer, mas na altura não era cool aquele estilo de música e o álbum foi mal recebido. Eu, como tal, os YouTube disseram, pronto, olha, não é isto que se quer, então vamos voltar às nossas raízes, vamos voltar àquilo que nós éramos, pelo qual nós éramos aclamados, e tentaram fazer isso. O resultado foi ao contrário. No primeiro álbum que eles lançaram em 2001, tentaram um som mais despido, porque os álbuns nos anos 90 eram álbuns eletronicamente muito, muito pesados e que tinham muitas camadas de som. E tinha muita coisa... E eles tiraram isso tudo, despiram as músicas e foram para um rock mais banal. Um rock mais despido. Que não era aquilo que eles eram no início. Não, mas eram mas trouxeram, trouxeram os sinos do Edge de volta e trouxeram aquelas músicas de rock que eram mais radio-friendly. Mas isso não eram eles no início. Desculpa, André. É que agora tenho... O Diogo está a atacar os fãs e eu tenho de atacar a banda. Porque isto é uma má decisão da banda. Sim, mas é uma má decisão da banda que se reflete naquilo que foi a recepção que os fãs tiveram a um produto, ao que a banda estava a fazer. Sim, o que tu estás a dizer é que eles ficaram presos no momento. Estava a faltar. Muito bem, obrigado. Mas é, obrigado. Pode ir. Foi um dia bonito. Foi um dia bonito. As músicas são. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que a responsabilidade não é dos fãs. E eu explico-te muito rapidamente porquê. Os U2 cultivaram aquela imagem e eles puseram tudo, fizeram daquilo a imagem de marca deles. Ou seja, habituaram, e isto é normal, isto são fenómenos bastante normais, em que se eles durante muito tempo cultivaram esta imagem, como é óbvio, quando tu tentas fazer uma coisa drasticamente diferente, há um choque. E eu acho que aí a culpa não é dos fãs, porque imagina, aquilo que eles... Sim, não. Sim, deixa-me só rapidamente dizer isto. Aquilo que eles tentaram fazer foram um conjunto de boas ideias, mas todas elas mal executadas. Estás a falar do quê? Desculpa. Daqui para a frente. Ah, sim. Daqui para a frente são boas ideias que boas outras... Boas ideias? Não é só uma ideia? Não. Até porque os álbuns são todos diferentes. São diferentes. O que o Diogo estava a dizer é verdade. Eles tentaram fazer coisas que depois, mais tarde, outras bandas vieram e fizeram melhor. Não, vieram e fizeram numa altura em que já era aceitável fazer-se. Porque os YouTube, para todos os efeitos, estiveram antes da bola começar a girar a sério e não apanharam a onda quando ela começou a ser genericamente aceita. Por isso é que quando aparecem bandas como os Radiohead a fazer coisas que os YouTube já faziam em 97, mas quando os Radiohead fizeram, era fantástico porque o público já estava receptivo a este tipo de som. Não eram os YouTube. Sim, mas os YouTube que tu conheces não são os YouTube que eram na altura em 97. Sim, o YouTube hoje em dia já é um nome desgastado. Exatamente, não é? Na altura não era fresco. Sim. E fresco não, estabelecido. Estabelecido, mas vinham dos melhores resultados a todos os níveis. Sim. É diferente a postura que eles tinham na altura que hoje têm. É muito difícil grandes bandas conseguirem mudar de registro e adaptarem-se aos tempos e as fanbases acompanharem. Certo, e é por isso que eu valorizo tanto. Mas os fãs. Em geral, são o melhor e o pior de cada banda ou de cada obra. Cabe aos artistas decidir se os fãs influenciam aquilo que é o seu trabalho e as suas ideias ou não. Certo. Pronto, portanto, os fãs que destruíram aquilo que tu consideras uma obra de arte, portanto, o pop. A postura imediatamente a seguir dos U2, a meu ver, está errada. Então não gostaram, então vamos fazer uma coisa completamente diferente, mais radio-friendly. A questão foi que as tours dos anos 90 e o investimento nos anos 90 os levaram quase à bancarrota. A banda teve que fazer investimentos do próprio bolso para conseguir suportar os gastos e os fracassos dos anos 90. Mas isso é falta de gestão. Não tem a ver com isso. A questão foi que eles apostaram tentaram inovar, e isso não foi bem recebido, e o que eles fizeram, e o que eles pensam, da mesma maneira, quando chegaram ao final dos anos 80 disseram, estamos fartos, vamos sonhar isto outra vez, chegaram ao final dos anos 90 e disseram, epá, isto não podemos continuar tão inovadores porque as pessoas não estão preparadas para isto. E o que se passou com os U2 nos anos 90 foi, eles inovaram, mas o reconhecimento só veio depois, em grande escala só veio depois. Tanto é que por agora, isso é que nos anos 2000, epá, vamos refriar um bocadinho e fazer uma coisa crowd pleasing, como estão a fazer agora com Game of Thrones. nice. Até porque so pleasing. O fenómeno até é interessante, porque o pop hoje em dia, em 2019, em muitas revistas que já me tenho apercebido, o pop agora estamos numa era de revisionismo. O pop agora já é, mas espera aí, mas que álbum que eles fizeram em 97, isto agora é interessante, ou seja, isto é de uma hipocrisia que reflete um bocado como a indústria musical comem-se uns aos outros, e aquilo que espelham cá para fora, aquilo que é o consenso comum, aquilo que nós devemos todos assinar e concordar, está sempre a mudar. É. Por isso é que eu te disse, eu sei o que são os U2 até os anos 80. Sim. Não conheço os anos 90 e depois sei a partir dos anos 2000. E muita gente conhece o Beautiful Day, o Vertigo e o Elevation, que é manifestamente a podridão da música deles. Pronto, eu conheci o One, o Staring at the Sun e o Mysterious Ways. Pronto. É basicamente uma por álbum, não é? Sim. Isto é uma por álbum. Desculpa. Nós podíamos continuar na Eu só queria, mesmo matar os álbuns. Mata. Queres que eu mate? Mata. Sim, porque eu ia dizer uma coisa completamente séria. Os U2 lançam em 2001. Mata, uma hora e meia. Os U2 lançam All That You Can Leave Behind. Este álbum tem uma música que eu consigo ouvir sem querer furar os ouvidos. Ok. Chama-se Stuck in a Moment You Can't Get Out. Sou sincero, a música é o meu Michael Hutchence, que era o vocalista do In Excess, que era um grande amigo de Bonnie, morreu. Ele dedicou-lhe essa música e essa música é gira. Não, pronto. André, não. Em 2005 ou 2004, já não lembro, que eu tinha o. Estavas bêbado. Não, um gravador de ódio a dar na minha cabeça. Ah, o gravador de ódio. Sim. Não era áudio, era ódio. Era ódio. Okay. Lançou em 2004 o How to Lose Mental and Atomic Bomb. Este álbum foi quando eu comecei a ouvir o YouTube. Ou seja, vê lá onde é que eu comecei. Isso. O álbum tem músicas como o Vértigo. E depois tem um conjunto de músicas que não interessam a ninguém. Tem duas músicas que eu genuinamente gosto, e pá, podem bater Sometimes à vontade. Sometimes You Can't Make It On Your Own, e The City of Blinding Lights. Que são ambas. Não são desprezíveis. Não, são comerciais, sim. não são muito imaginativas, cute. Mas não lejam. Sim. Não, eu sou... Não! Estou em Friends. Já que não falámos de videoclipes, eu só queria que tu falasses sobre um bocadinho no Vértigo. Falei, sim. Sim. Não. Não, eu só que há uma história muito engraçada no Vértigo. Eu conto. O Vértigo, no final, eu comecei a ouvir o álbum, esta fase. Uhum. Os YouTube, eu estava no Algarve. E na altura comecei, já estava maluco por eles. É, mas agora, que todos os jogos dos ver ao vivo. E de repente eu ligo a televisão da SIC e aparece. E o YouTube no Barreiro. E eu estava no Algarve e eu apeteceu-me, digamos, fazer coisas completamente ilegais em alguns países. E percebi-me que eles estavam na CUF a gravar, a fazer uma sessão de fotografias, mas também podiam gravar lá o videoclipe do Vértigo. Não foi uma parte em Coina também? Não, que eu saiba foi só mesmo na CUF. Okay. Em Coina se calhar foi para outras coisas. Foram ao retail. Mas acabaram por não gravar lá o Vértigo, gravaram em Espanha, mas foram lá fazer uma sessão fotográfica que está no álbum do Hot Wheels Metal Anatomic Bomb. Depois, há um momento, este é o momento mais importante. Em 2009, os YouTube tiveram parados entre 2000 e fizeram a tour, de Vértigo Tour, mas depois tiveram parados em termos de álbuns entre 2009. Foi quando lançaram o No Line. Aquele concerto em Coimbra foi em 2010. Okay, foi já com este álbum. Este álbum chama-se No Line on the Horizon. E este álbum é, e eu acho que eles vão, já não vão produzir mais álbuns, é o único álbum em que havia a possibilidade dos YouTube ainda fazerem um álbum como o pop. Porquê? Este álbum eles foram gravar Marrakech. Estiveram no Norte da África, a explorar os sons do Norte da África, e eles próprios disseram, nós vamos fazer uma coisa, vamos tentar recapturar aquilo que tentámos fazer nos anos 90. Qual é o problema? O No Line on the Horizon, metade deste álbum, é a melhor coisa que eles produziram desde o pop. Mas este álbum teve muita interferência por parte da produção e da editora, e criam músicas para rádio. Porque era o quê? O que eles tinham feito nos outros álbuns, nos dois álbuns anteriores. Essa metade de álbum estraga completamente aquilo que poderia ter sido o último grande projeto desafiante dos U2, que era o No Line on the Horizon, que tem músicas extraordinárias, mesmo em termos de som diferente. E agora vou pedir que passes a Moment of Surrender. Pronto, isto não tem nada a ver com o resto do que eles tinham feito até então em 2000. Mas lá está, sucumbiram e produziram músicas. Produziram aquela que é provavelmente a pior música de sempre deles, que é o Get On Your Boots. Que é uma coisa absolutamente desprezível. Mas, e outras músicas deste género que não têm interesse absolutamente nenhum e que são coisas nem para a rádio aquilo hoje em dia passava. Eu não percebo. Após isso, os U2 continuaram muitos anos parados. E agora lançaram dois álbuns, que é o Songs of Innocence e o Songs of Experience, que dá o ar... Aquela cena do Every Breaking Wave, olha lá como é que é. É do Songs of Innocence. Ok. Que esse videoclipe foi realizado pelo... Pelo Vils, exatamente. Yeah. Pois é, sim. Estes dois álbuns, o Songs of Innocence e o Songs of Experience, dão ar de serem os álbuns para fechar. Até porque Innocence e Experience é como se fosse um Não, esse tem a Rihanna. Não, isso é Coldplay, André. Obrigado por jogares. Os YouTube têm a Likey Lee. Likey Lee. Não tem nenhuma música com o Rihanna. Likey Lee é bom. Nem Likey Lee é muito bom. Do Cole Kendrick tem. Mas o Kendrick não é, não sei se o Scarlett, mas o Kendrick não é a Rihanna. São pessoas... Sim, não, eu sei que são pessoas diferentes. Estes dois álbuns têm algumas músicas boas, mas não, elas juntas não fazem um álbum. Que é um pouco o que eles fizeram em 2000. De 2000 até 2019 produziram 5 álbuns. Eles de... E não conseguiram encher um com músicas boas. E não conseguiram encher um com músicas boas. Este é o estado em questão. Mas eu aceito o declínio das bandas. Eu vi-os duas vezes ao vivo. Vi-o em 2010 com o álbum No Line on the Horizon em Coimbra. E vi-os agora no Altice Arena, já com o Songs of Experience. Se eles quiserem oferecer bilhetes para concertos, Altice Arena estão à vontade. Tá, eu até ia ver YouTube. Não ia. Ia ver. Eu só disse bilhetes para concertos. Olha, não só uma coisa. Sim. Não é uma música do álbum, mas é uma música do álbum para o Haiti, com o Jay-Z, o Bono, o The Edge e a Rihanna. Sim, mas isso não tem nada a ver com os álbuns dos YouTube. Os YouTube também gravaram música com os Green Day. Eles estão habituados a trabalhar com bandas mais. Sim, também trabalharam com a Mary J. Blige. Toma! Ouviste o que é que este gajo disse? Eu vou optar por ignorar e resolvemos isto lá fora. Pronto, agora não gosta, né? Na verdade, lá fora estás fodido. eu não posso ser isso. Estava à espera que eu não ia dizer nada, né? Eu não sei se reparaste, mas eu não bati nos YouTube. Pronto, eu agradeço. Pronto, só para terminar, vi esses dois conceitos e os YouTube ainda são uma banda ao vivo extraordinária. Temos de som. O Altice Arena, que eu cada vez que vou lá ver um concerto, sai sempre triste porque o som é mau. O som dos YouTube no Altice Arena era magnífico. Eles têm engenheiros de som que são espetaculares e uma equipa brutal. E eles dão concertos, pá, visualmente espetaculares, eles tocam sempre bem, tudo top. Pronto, os álbuns não são bons. É verdade, é assim, este é o declínio da banda. Mas eu gosto de valorizar aquilo que é bom e bater naquilo que é mau. E de 80 a 97 produziram a música da minha vida. Da minha e de muita gente. Da tua vida. Sim, vai é acabar verdade. Agora. Não, mas. Vai então, pelo mal do Green Day está lixado. Sim, é pois é. São 17 anos de boa música, de excelente música. E quando eles morrerem, quando o Bono morrer, a malta vai olhar para trás e vai. Vai aplaudir. Sim, porque é o que acontece sempre. Porque o Bono agora não canta, né? O Bono agora é um ativista apenas. Sim, só duas coisas sobre o Bono para terminar. O Bono para mim. É um palhaço. É Deus no céu e Bono na terra. Sim, mas ao mesmo tempo eu. Tenho muitos problemas com ele, tenho raiva, porque eu acho que o papel de um rockstar não é ser chato. Não é ser Bob Geldof. A partir de 2000 quis ser chato. E também envelheceu, é verdade, mas quis ser chato. E ficou loiro. Ele teve muitos cabelos. Ele já teve careca também. Portanto, o Bono neste momento é um velho marreta. É um velho marreta que não se cala. E eu, pá, eu não. Bono, tu fazes parte de um bando de rock, pá, tem juízo. Shut up and rock. Shut up and rock. Eu só quero dizer uma coisa. Eu acho que o problema das cenas do U2 é exatamente essa, é o Bono ser o Bono, porque muitas vezes eles têm muita coisa de qualidade, mas o Bono às vezes é tão obnoxious que pá, o pessoal não tem paciência para ele nem para os ídolos. Era só isso. Sim, mas como tudo na vida, quando eles todos morrerem, vamos estar cá para ver toda a gente a dizer ai, eles eram o best of. Sim, o best of outro. Best of. E pessoas outro. A chorar e a dizer ai, as pessoas é que não compreendem e eu vou rir desta hipocrisia total. E como tudo bom na vida, acaba o pó de bullet agora, não é? Sim. Epá, isto foi maravilhoso, fantástico. Vamos falar de Green Day a seguir, não é? Yeah. Vamos a eles. Podíamos, voto nesse tema. Vamos mas para já, olhem malta, até para a semana, que isto já foi uma hora e meia a mais do nosso tempo. Obrigado, Marta. Tchau. Adeus. Tchau. Deus vos guarde.